Operando em amplitude modulada no canal 1320 kHz. Prefixo ZYJ834. Rádio Vitória de Videira, Santa Catarina, Brasil. Quem é cliente da Auto Radar sabe onde encontrar o melhor atendimento, melhores preços e ampla loja de peças com revenda para clientes. Antes de colocar seu carro na estrada, faça uma revisão completa. Geometria e balanceamento na Auto Radar e aproveite. Descarga automotiva com 20% de desconto à vista e colocação gratuita. Realiza ainda a troca de óleo e filtro. Auto Radar, Rua Abraão Brandalize, fone 3566-1094. Além de um ótimo tempero, o manjericão também dá origem a uma deliciosa bebida, o chá de manjericão. Este chá melhora a respiração, combate ao mau hálito, beneficia a saúde dos rins, alivia dores e também pode aliviar a febre. Uma dica, RBV Rádios. Continue ligado. Em breve, mais um programa na Rádio Vitória, uma emissora integrante da RBV Rádios. Você está ouvindo 1320 AM, uma emissora integrante da RBV Rádios. Rádio Vitória apresenta Oração da Manhã. Patrocínio Mecânica Zago SB. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos neste sábado. Bom dia, bom dia! Você que está na sintonia da Vitória, sintonia da Barriga Verde, obrigado às duas equipes, obrigado aos meus amigos locutores, obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a você que está rezando hoje comigo pelas redes sociais, né? Obrigado, meu amigo Márcio, através da RBV, e obrigado mesmo, que bom estar aqui rezando com você, com sua família, esse lindo momento de gratidão. Esse Deus de amor e de bondade, ele jamais esquece de olhar para cada um de nós. Por isso vamos pedir que ele abençoe você, sua família, nesse final de semana e toda a sua vida. Abençoando-vos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rádio Vitória apresentou Oração da Manhã. Patrocínio Mecânica Zago SB.